reglas do patriarcado. Sonrise retorcidas, non me mandes que non calo. Aquí comeza a cantía, contra o patriarcado temos que loitar. Xuntas as mulleres imos a arrasar. Este 8 de marzo non vai a escurrar. Con greve feminista o mundo vai parar. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran. As penurias que pasaron, as nosas antepasadas, non as imos aguantar. Esta loita está añada, foro patriarcado da nosa nación. Se loitamos xuntas na radicación, este 8 de marzo non vai a escurrar. Segunda esta folla fai te respetar. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran. O meu corpo so é meu, e cando digo non é non é, non quero ir máis piropos, nin máis cousificaciones. A publicidade faixe dubidar. Se ti tes un corpo de muller real, se queres ser teibe fuxir da opresión, tira pola fiestra do televisor. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berra. O amor que eu quero non mata, o amor que eu quero respecta. Se chegar a casa preparo o xantar, se saio do curro para traballar, se coido da boa se vou a reunión. Non me vendas fume coa conciliación. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran. Se ata cando son violada, cuestionase a miña culpa. Se me resisto, busquei no. Se me deixo, son a puta. Contra o patriarcado temos que loitar. Xuntas as mulleres imos a arrasar. Distrito de marzo non vai a escurrar. Coa greve feminista o mundo vai parar. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran. Se che importaran as mortas, se che importan as violadas, se o chamarás terrorismo, outro aio nos cantaba. Foro patriarcado da nosa nación, se loitamos xuntas na radicación. Este 8 de marzo non vai a escurrar, segunda esta folla fai te respectar. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran. Que oprime, non nos deixa progresar. Exiximos igualdade e podernos liberar. Se a publicidade faixe dubidar, se ti tes un corpo de muller real, se queres ser teibe fuxir da opresión, tira pola fiestra do televisor. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran. Traballaré o traballei, non houbo cotización. Sen dereitos nin contratos, non cobro a xubilación. Se chegar a casa preparo o xantar, se saio do curro para traballar. Se coido da boa, se vou a reunión. Non me vendas fume coa conciliación. Vai ti, vou eu, vai ela, pra rachar co sistema. Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa. patriarcado temos que loitar. Xuntas as mulleres imos a arrasar. Este 8 de marzo non vai a escurrar. Coa greve feminista o mundo vai parar. Vai ti vou e vai ela por el casco sistema. Vai ti vou e vai ela polas que xa non berra. E do meu gosto e da miña condición, o exterminio do machismo é xa nosa rebelión. E do meu gosto e da miña condición, o exterminio do machismo é xa nosa rebelión.